Japãozinho da cachoeira, meu patrão, o brabo dos paredão. Ela zerou a minha conta, deixa eu zerar a mão no beat. Ela zerou minha conta, tá querendo um pix. Gastou tudo que eu tinha, meu cartão tá sem limite. Tô desesperado e o caso é sério. Eu me apaixonei pela profissional do sexo. Como é que eu vou fazer pra esquecer essa mulher? Vivo da casa pro bar, do bar pro cabaré. E como é que eu vou fazer pra esquecer essa mulher? Vivo da casa pro bar, do bar pro cabaré. É que ela senta gostosinha, vai bem gostosinha, vai bem gostosinha. Ela tem um talentinho. É que ela senta gostosinha, vai bem gostosinha, vai bem gostosinha. Ela tem um talentinho. É que ela senta gostosinha, vai, senta gostosinha, senta gostosinha. Ela tem um talentinho. É que ela senta gostosinha, senta gostosinha, vai bem gostosinha. Ela tem um talentinho. Aquele jeito. É o Japãozinho da cachoeira, meu patrão, o brabo dos paredão. Aquele jeito, hein? Ela zerou minha conta, tá querendo pix. Gastou tudo que eu tinha, meu cartão tá sem limite. Tô desesperado e o caso é sério. Eu me apaixonei pela profissional do sexo. Como é que eu vou fazer pra esquecer essa mulher? Vivo da casa pro bar, do bar pro cabaré. E como é que eu vou fazer pra esquecer essa mulher? Vivo da casa pro bar, do bar pro cabaré. É que ela senta gostosinha, vai bem gostosinha, vai bem gostosinha. Ela tem um talentinho. É que ela senta gostosinha, vai bem gostosinha, vai bem gostosinha. Ela tem um talentinho. É que ela senta gostosinha, vai bem gostosinha, vai bem gostosinha. Ela tem um talentinho. É que ela senta gostosinha, ai, vai bem gostosinha.